O meu marido eu não consegui, padre, ainda. Mas eu tenho fé em Deus que eu vou conseguir. Mas a minha mãe, no mês seguinte, eu conversei com você em julho, em agosto, a minha irmã levou ela para lá, para Arthur Nogueira. E hoje, graças a Deus, ela não bebe mais. Hoje ela está trabalhando. E eu agradeço muito a você por todos os dias entrar na minha casa. Obrigado. Eu sou a Simone de Uraí e te escuto pela Rádio Milênio. Um abraço à Rádio Milênio, a você de Uraí. E filhos e filhas, vocês que me acompanham como internauta, indiquem para que a sua rádio transmita também a Hora da Misericórdia. Todo dia. E a Hora da Misericórdia não para no domingo, não. É de domingo a domingo. Esteja onde estiver, nós estamos juntos. Vamos lá, Bíblia aberta, cartilha de oração. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Louvor a voz. O texto nesta sexta-feira, Marcos 4, 26 a 34. Reina eterna glória. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus dizia-lhes: o reino de Deus é como quando alguém lança a semente na terra. Quer ele esteja dormindo ou acordado, dia ou de noite, a semente germina e cresce, sem que ele nada saiba. A terra produz o fruto por si mesma. Primeiro aparecem as folhas, depois a espiga e, finalmente, os grãos que enche a espiga. Ora, logo que o fruto está maduro, o tempo da colheita chegou. Jesus dizia-lhes: como que ainda poderei comparar o reino de Deus? Com a parábola podemos apresentá-lo. É como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é menor de todas as sementes, mas depois de semeada, cresce e se torna maior do que todas as outras hortaliças, com ramos grandes, a tal ponto que os pássaros do céu podem fazer seus ninhos em sua sombra. Jesus lhes anunciava a palavra usando muitas parábolas como esta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nessa sexta-feira, Jesus fala por parábolas. Por que ele fala por parábolas? Porque ele quer tornar acessíveis os ensinamentos. Ele quer que os seus ouvintes exercitem o ouvir e o compreender. Jesus requer dos ouvintes um esforço. Jesus é bastante didático. As parábolas não são só comparações, são lições de vida. Jesus aqui diz: como comparar o reino de Deus? Às vezes nós queremos forçar a barra. E às vezes nós queremos que os outros cresçam no nosso ritmo. Não, cada um tem o seu crescimento, é como uma planta. Você vai lá, planta milho, vai lá, planta soja, vai lá, planta feijão, amendoim. Um pé cresce mais rápido, o outro mais devagar. Cada um tem o seu tempo. Mas deixa na mão de Deus. Deus, entre um dia e outro, vai trabalhando. Senhor, Senhor Deus, que nos deixemos atrair pela Tua presença. Jesus, misericordioso, Jesus, amigo mais certo nas horas incertas. Jesus, que enxuga nosso pranto quando choramos. Nesta tarde de sexta-feira, nos unimos como família em oração. Peça, suplique, clame nesse momento. Diante do Senhor, coloque o seu viver, o seu sofrer, suas alegrias. Ele é teu amigo mais certo. Deus é tão grande, Ele pode mudar sua vida. Se escutou? Ele pode mudar sua vida. Ele é grande, Ele pode cessar o seu sofrer. Ele conhece você intimamente. Sabe o que você pensa. Sabe o que você vai fazer. Ele é o amigo mais certo das horas incertas. Eu acho tão forte essa parte. Ele enxuga seu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando você está sozinho. Ele está sempre presente quando está sozinho. Ele é a vida verdade. Ele é vida verdade, é o caminho. Ele é o amigo mais certo. Eu estou vendo um testemunho agora, apareceu de Belo Horizonte. Na semana do Sagrado Coração, bem próprio para hoje, sexta-feira. Quando o Senhor estava lendo o Salmo, dizia, coloque a mão onde está com dor. Eu coloquei a mão na coluna e nos rins, a dor sumiu. Obrigado, Jesus, pela graça recebida. Obrigado, Padre Reginaldo Creuza, de Fátima, de Belo Horizonte. Deus seja louvado. Tá aí, ó. Pode olhar no site, Sagrado Coração. Se aproprie da graça de Deus. E é por isso que pega lá a água, vai. Pega os objetos, pega a foto de família, pega a roupa dos enfermos. Abençoai, Senhor, e santificai essa água. Abençoai e santificai as fotos de família, a roupa dos enfermos. Abençoai e santificai aqueles que mais precisam. Senhor Deus, de misericórdia e de bondade, abençoai esse povo que reza na sexta-feira. Abençoai aqueles que estão incrédulos e descrentes, aos que se sentem oprimidos e abandonados. Enxugue as lágrimas dos que sofrem. Ele está sempre presente quando está sozinho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus recaia sobre todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso até amanhã, aqui na Hora da Misericórdia. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.